tema a ser colocado aqui hoje é o Evangelho na história. O que quer dizer a palavra Evangelho? Antes a gente tem que entender o que quer dizer Evangelho. Então, o Evangelho, ele pode ser tido, compreendido como coisas tidas como verdadeiras. Seriam normas de uma doutrina cristã baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho, ele faz parte do Novo Testamento que está na Bíblia. Como é que surgiram os Evangelhos? Bom, os Evangelhos canônicos, que são aqueles quatro evangelistas, são chamados de Evangelhos canônicos. Que eles de certa forma, eles mantêm uma linha de raciocínio ou uma linha de logicidade dentro dos cânons, que se chama, ou dentro dos cânones das igrejas cristãs. Igrejas cristãs que fazem parte da religião cristã. Então aí tem igreja católica, igreja protestante, todas as igrejas que a gente imagina. Então a religião cristã, ela criou, de certa forma, esses cânones que fazem parte de um limite estabelecido para que possa existir veracidade nesses evangelhos. Bom, quando é que começaram a ser criados, quando é que começaram a ser escritos esses evangelhos? Já logo depois da morte de Jesus, já alguns anos depois, esses evangelhos, eles já foram começar a ser difundidos pelos evangelistas. Então, na verdade, do século II até o século IV da era cristã, eles foram ganhando, digamos assim, uma certa multiplicidade. Eles foram sendo unidos, eles foram sendo juntados. E mais precisamente, bem depois, praticamente no final da Idade Média, lá no século XV, lá em 1545, com o Concílio de Trento, que durou até 1563, durante 18 anos, esses evangelhos, eles foram então, de um modo mais significativo e autêntico, aceitos oficialmente pelos doutores naquela época da Igreja Católica Apostólica Romana. Então aí eles foram tidos como autênticos. Então foram tidos como autênticos os 73 livros que fazem parte da Bíblia Sagrada, que seria o livro sagrado dos cristãos, a Bíblia Sagrada. Nessa Bíblia Sagrada existem 73 livros, sendo que 46 fazem parte do Velho Testamento e 27 livros ou capítulos ou textos, como alguns querem, fazem parte do Novo Testamento. Esse Novo Testamento é onde está o tal de Evangelho, certo? Então o Evangelho, ele faz parte lá dos... O que faz parte dos Evangelhos é o Ato dos Apóstolos, as cartas, né, as epístolas de Paulo de Tarso, é o apóstolo dos gentios, que foi aquele que praticamente criou o cristianismo, foi Paulo de Tarso, e lá estão também os evangelhos dos quatro evangelistas. Quem são eles? O primeiro evangelho escrito, que você tem notícia, segundo esse livro aqui, que é uma História de Deus, ela é uma inglesa, Karen Armstrong, ela é pós-graduada em teologia, ela tem um monte de, digamos assim, de títulos, né? Como uma pessoa que entende. O interessante desse livro é que ela fala somente sobre a história das religiões, ela não faz, digamos assim, apologia, quer dizer, ela não critica nenhuma nem outra, ela não faz, digamos assim, nenhum elogio a nenhuma e nem outra. Ela é uma historiadora. E ela faz, então, aqui um trabalho muito bonito, excelente, sobre a questão das religiões. E aqui a primeira parte do trabalho dela também está a questão dos evangelhos. Segundo o que está aqui, o primeiro evangelista a começar a escrever alguma coisa sobre Jesus foi Marcos, em torno de 40 anos depois da morte de Jesus. Marcos, ele teria tido a ajuda do apóstolo Pedro ou de discípulos de Pedro. Porque a gente tem que saber aqui que quando os apóstolos eles saíram para pregar a palavra de Jesus, todos eles tiveram seus discípulos. E depois os discípulos tiveram outros discípulos. Foi aí que se tornou aquilo que a gente chama hoje de religião cristã. O Marcos, ele se detinha praticamente à vida de Jesus. Ele fala no evangelho dele sobre a vida de Jesus, sobre a questão de que ele era um homem perfeitamente normal, uma criança normal. Ele fala também que, inclusive, não houve anjo nenhum que anunciou a vinda de Jesus, segundo o livro da Karen. Ele teve como ajuda, como auxílio, segundo aquilo que está aqui, então, de discípulos ou do próprio Pedro, apóstolo de Jesus, que narrava a história de Jesus para ele. O segundo evangelista foi Mateus. Ele começou a escrever, digamos assim, a história de Jesus em termos, né, mais ou menos 50 anos depois da morte de Jesus. Esse, ele já escrevia de uma maneira um pouco diferente. Ele, até o teor das escritas dele no evangelho, até segundo também o que está aqui, ele tem um teor um pouquinho antissemita, um pouquinho anti-judaico. Mas isso reflete a situação na época. Era uma situação de tensão entre os judeus e os gentios. Quem é que eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não eram judeus. E eles estavam se tornando cristãos. Então, tanto que o próprio Paulo de Tarso é considerado o apóstolo dos gentios, porque ele falava mais aos gentios. Ele, então, retrata a tensão que existia na época, né? Lá 50 anos depois de Jesus. Depois vem outro evangelista, que é o Lucas, né? Esse aqui, ele fala mais da relação de Jesus com o João Batista, né? Que era um, na época, João Batista, ele era tido às vezes até como um errante, um mendigo, às vezes como um revolucionário. Jesus, ele tinha uma relação, até às vezes, de amizade com o João Batista, que, de certa forma, foi um mentor espiritual de Jesus. E existe o Evangelho de João. O Evangelho de João, segundo alguns autores, não todos, alguns consideram o Evangelho de João também dentro dos cânones do cristianismo, dentro das leis, das normas, dos dogmas do cristianismo. Mas existem autores que já consideram o João, o Evangelho de João, como que um evangelho gnóstico. O que quer dizer gnóstico? É um evangelho que não retrata exatamente aquilo que estava passando na época. Por quê? Se vocês forem ler hoje o Evangelho de João e vocês lerem o Apocalipse, vocês vão ver lá que ele descreve aquilo que ele vislumbra de um futuro que está acontecendo, que aconteceu há 100 anos atrás. Então ele fala lá sobre pássaros de aço, pássaros de aço, exatamente, cuspindo fogo, cuspindo destruição. Ele não falava nada mais, nada menos, na época, de que os aviões, né, na Primeira Guerra Mundial, destruindo, largando bombas e largando, digamos assim, metralhando as pessoas e largando realmente destruição. Na verdade, quem é que era João? João, ele era um médium clarividente, que ele antevia o futuro. Por isso que alguns autores, eles consideram o Evangelho de João como um evangelho gnóstico e não canônico. Existe também, para quem não tem essa informação, os evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos são aqueles que não foram aceitos pelos doutores, pelos mestres da igreja, lá no concílio de Trento em 1545. Esses evangelhos apócrifos, quer dizer apócrifo, quer dizer escondido, quer dizer oculto. Eles foram, digamos assim, escritos a partir do século II, depois de Cristo. Eles não são tidos como verdadeiros, mas se vocês procurarem lá no senhor Google, né, na internet, vocês vão ver todos os evangelhos apócrifos e os mais evidentes, quer dizer, os que mais são falados, são aqueles de Tiago. Tiago, que foi um apóstolo, é o livro de Tiago. Existe o evangelho de Tomé, não está na Bíblia, não está no Novo Testamento. Existe o evangelho de Filipe. Existe o evangelho da própria Maria Madalena. Existe um outro evangelho que foi descoberto lá em 1945, bastante fragmentado. Então alguns dizem que seria, inclusive ele está numa língua extremamente antiga, que é a língua que Jesus falava, que era o aramaico. Alguns dizem que teria sido um evangelho do próprio Jesus. Esses são os evangelhos apócrifos. Então, essa mais ou menos é uma história rápida daquilo que é o evangelho na história. A história seria a história dos evangelhos. Mas a verdade é que, se nós formos raciocinar e sermos lúcidos e coerentes, a gente pode perceber, deve perceber, que o evangelho, ele mudou um pouco a concepção de ver Deus, de analisar Deus, de classificar Deus. Os evangelhos, eles colocam Deus como algo extremamente bondoso, caridoso, que perdoa, compreensivo, que entende, que compreende e que não se ofende. Ele muda totalmente a concepção do Antigo Testamento, que tinha um Deus raivoso, que tinha um Deus vingativo. O Antigo Testamento, ele coloca Deus como uma entidade extremamente braba, que todos têm que ter receio, medo. Então, eu vejo assim, na minha opinião, nós vemos que o Evangelho, que está lá no Novo Testamento, ele, de certa forma, ele coloca mais suavemente a figura de Deus, sendo representado pelo Mestre Maior Jesus, como algo que nós podemos ter acesso, que nós podemos alcançar. Então, é isso aí. Obrigado.